03325, obrigado, alçar 3601. Nada, bom voo. Valeu. Do Alfa Fox, pronto para iniciar o teste motorizado. Satisfei, gol. Autorizado, reforço para o regresso. O Alfa Yank Fox. Gente, é portaria. Comodoro, bom dia. Eu hoje, né, 6251, informação Fox, solicitando nível 380 para Guarulhos. Bom dia, o Washington 6251. Eu tenho autorizado aqui o nível 360. O senhor aceita? Aceito. Está autorizado então Guarulhos, o nível 360, via Pesoluno 6 até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive direto Poços de Caldas. A decolagem da 10 com curva à direita após a subida da El, após da El Leda. E após Leda, direto o bridge. O controle, 120.8, acione 5475, o Oceané 6251. 360, aprovado Guarulhos. Pela Pesulon, nome é Belo Horizonte, 3, Poço de Caldas. Estamos a 10, curva direita, da Leda Bridge, 208, controle, 5475, tanto Oceané 6251. Tá correto e chame quando pronto, o Oceané 6251. Comodoro, Comodoro, bom dia, Ocean 6251, na posição 11, para o Bush, e acionamento. Tá autorizado, Ocean 6251, chame táxi. Autorizado, Bush, acionamento, chamar a passagem, 6251. Salvador, Ocean 6251 para o táxi, POB 94, autonomia de 3 horas e 55, alterna Galeão. Ciente, Ocean 6251, está livre o táxi pelo pátio em Índia, chame no ponto de espera da 10. Firme táxi, via Índia, ponto de espera 10, chamará 6251. Foi Salvador, Oxené 6251, pronto. Próximo do ponto de espera da 10, pronto. Gente, Oxené 6251, tá livre a decolagem da 10. O vento é 040 graus, 02 nós. Livre alinhar e decolar da 10, Oxené 6251. Oxené 6251, decolado aos 3 anos, chame o controle, 120 decimal 8. 1208, 6251, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Oxené 6251. Oxené 6251, bom dia, contato radar de decolagem, subal 360, apresente voo e meia da pós-bridge. Ok, autorizado 360, presidente Brinde, é, confirme Brinde, Leda. Primeiramente Leda, após Brinde. Sim, Leda, Brinde, o mestre 6251, grato.